Aleatoriedades Científicas Entrevista. Apresentação: Matheus Galdino e Rafael Macedo. Tá pronto? Alô? Tá pronto? Tá pronto pra começar? Tô pronto. Vamos andar. Então, gente, bem-vindos aqui à primeira entrevista do nosso blog. A gente já falou hoje por Lucas Carvalho Veloso Rodrigues, formado no Instituto de Física da USP em 2006, pelo bacharel e doutor em 2012. Seja muito bem-vindo, professor, e agradeço muito por ter concordado com o nosso convite. Obrigado pelo convite. Primeiramente, a gente está fazendo isso aqui, essas entrevistas, para as pessoas terem um pouco de noção sobre o que é trabalhar com pesquisa, ou sobre por que algumas pessoas escolheram para trabalhar com pesquisa. E trabalhar com química é muito importante para nesse ponto, porque química é uma das matérias mais odiadas e detestadas no ensino médio. Top 3, né? Química, física e matemática. Química, física e matemática. Eu queria saber por que o senhor quis trabalhar com química e o que te motivou a seguir essa área. Bem, eu sempre me motivei com, não só com química, mas com física também. Eu sempre gostei de entender o porquê das coisas. E aí, quando eu comecei a ver química no colégio mesmo, e as transformações, eu achei muito legal. Eu queria entender o que acontecia. E aí que eu decidi estudar química. Mas aí, basicamente, o que serviu tão interessante na química, de um jeito, você seguir essa área, enquanto muita gente vê a química como só uma decoreba, de fórmulas, de estruturas. Quando que teve essa mudança de ponto de vista? Até porque hoje em dia no ensino médio é difícil você encontrar escolas que tem um laboratório, e a química está atrelada muito a uma área teórica que, para a maioria das pessoas, é desinteressante. Então, bem, é o que... Eu sempre gostei daqueles programas de TV, tipo o Mundo de Bicho, que fica mais hoje. Infelizmente. Eu gostava de ver as coisas mudando de cor, brilhando, explodindo, derretendo. Foi isso que me chamou a atenção na química. Hoje em dia, falando um pouco dessa parte, você vê alguma iniciativa que você acha realmente válida e que é digna de comentário, de indicação, que o mundo não era no passado? Existe agora, ou você acha que seria um certo falta de alguma referência nesse sentido? Cara, eu acho que o negócio mudou. Antigamente não tinha muita opção a não ser a televisão. Então o problema desse na TV aberta com o filme de bico é um filme muito importante. Mas hoje, você vê em qualquer canal do YouTube, tem vários canais do YouTube com uma programação dessa, com reações, com explicações, filmagens muito bem feitas. O que falta muitas vezes é a divulgação desse material. Mas é interessante, tipo, toda vez que você dispara um material desse, você vê que as pessoas curtem, elas acham pelo menos bonito, mesmo que elas não entendam. Então, eu acho que esses filmes ajudam muito. A Química em Ação, uma iniciativa que é muito legal, é o Química em Ação, que tem por objetivo levar essa visão mais chamativa, vamos dizer assim, da química para dentro da escola. Né? Mas é um grupo pequeno que não dá conta de atender todas as escolas, então. Mas mesmo assim, tem um resultado muito bom. Infelizmente, parece que a divulgação das pesquisas de química é fraca, né? Comparado com a área da física, que quando você entra nos blogs de ciência, direto tem textos divulgativos de física, de novas descobertas, novas linhas de pesquisa. Em química parece que não tem isso, né? A maioria dos sites, eu não consigo encontrar muita coisa relacionada à pesquisa de química. Então, a questão é que hoje, se você olhar, inclusive nos últimos anos, os prêmios Nobel de Química, é difícil a gente ter uma ciência pura, né? Não existe mais, não existe. Essa divisão química, física e biologia, ela ficou muito mais sutil. Então, se você vê, na verdade, um monte de descoberta que eles colocam como química ou como física, é uma coisa que tem os dois. Né? Você tem a área de materiais hoje, que é de extrema importância, e é difícil você ver onde acaba a química e onde começa a física nessas pesquisas. A mesma coisa nessa área de biomedicina, de fármacos, de doenças, de tecnologia de DNA recombinante, a parte bioquímica é muito forte também. Então é difícil você ver exatamente onde termina a química e começa a biologia, por exemplo. E aí o que falta é mostrar para as pessoas que a química está permeada em tudo isso também. Então, pessoal, olha essas tecnologias e fala, ah, isso é física. Então, tá bom. Então a gente entra no ponto um pouco mais profundo. Mesmo sem tanta divulgação, às vezes nesse tipo de coisa, as pessoas, algumas pelo menos, se interessam bastante por ciência, muitas vezes mais por conta própria do que por causa da escola. E aí, uma coisa de ciência. Qual foi o primeiro choque quando o senhor entrou no curso de Química que você não pensava que ia ter? Você achou muito tímido que ter um curso de Química que você pensava que teria em tanto curso? Um choque positivo ou negativo? Ah, diferenciamos. Olha, pra mim, eu sempre tive muita afinidade com a área de exatas. Tanto é que eu gosto muito da matemática, da física. Então, uma surpresa boa, pra mim, né? Tem pessoas que não é tão boa essa surpresa. Eu gostei muito de estudar a parte matemática, a parte da quântica, da física. Sempre achei muito legal. Como dificuldade pra mim, não que seja algo negativo, mas é que pra mim foi muito pesado, porque nunca foi do meu gosto próprio, foi a parte biológica. Né? Uma parte biológica é bem pesado o curso também, né? Biologia molecular, a própria bioquímica, que é legal, hoje eu vejo com outros olhos, mas eu sempre tive muita dificuldade para entender, porque nunca foi minha área de interesse, vamos dizer assim. Mas o nosso curso aqui, ele tem uma permeabilidade nesses outros cursos de exatas muito grande, então a gente tem atribuições industriais, então a pessoa que gosta mais da área industrial, ela pode pensar essa área, a pessoa que gosta mais da parte biológica, ela pode ir para essa área, a pessoa que gosta da área acadêmica pode ficar na área acadêmica. Então, esse é o bom do curso, você pode ir moldando ele conforme o seu gosto. Você. Mais raro ainda, as pessoas realmente param na graduação, muitas vezes. O senhor foi direto pro doutorado. É um caso ainda mais difícil. Como que foi essa transição sem ter um mestrado? De direto então, a questão do doutorado direto não são todos os cursos que tem. Eu vejo assim, no meu caso, eu trabalhei na iniciação científica desde o primeiro ano, no final do primeiro ano. Na área de inorgânica. Qual o segundo ano, de verdade? Na área de inorgânica também. Iniciação científica com o professor Hermi também. Na área inorgânica. Então, eu fiquei 3 anos trabalhando na iniciação. Então, a questão, eu já conhecia a pesquisa acadêmica. Eu já entendia um pouco do que era fazer pesquisa. Então, aí a opção foi por pular o mestrado. Que existe essa possibilidade. Porque, né, que é mais recomendada para quem já trabalha com iniciação. Porque vocês já sabem que a pesquisa e o doutorado são 4 anos, então não dá para você perder muito tempo entendendo o que é a pesquisa. O mestrado já é algo mais curto, né? Algo mais certo, onde é um projeto mais certo, que já você consegue fechar esse projeto em 2 anos, um problema que seja mais simples de solução. Então, para quem não está acostumado com a pesquisa, quem quer os paraquedas, vamos dizer assim, ou quem não tem muita certeza de que se quer seguir a vida acadêmica, é o melhor passo. Eu já não tinha muita dúvida de que eu queria pesquisa. Na minha graduação eu percebi já que eu não queria indústria mesmo, eu queria pesquisa. Então, foi mais fácil pra mim. Nesse ponto, muita gente, mesmo quando termina a graduação, fica com essa dúvida por muito tempo. Ou pesquisa, ou indústria. Qual que é o conselho básico que você daria para qualquer pessoa que está com dúvida de ponto? Tentar. Meu conselho é tentar. Então, eu acho que fazer o estágio na indústria é algo importante, a pessoa ver se é isso mesmo que ela quer ou não. Você acha que para esse tipo de pessoa que mesmo que fez esse estágio e permanece na dúvida, o mestrado vale a pena? Vale. O mestrado vale a pena sim. Porque o mestrado ele pode ser mais aplicado na indústria. Ah. É mais fácil aplicar o mestrado que o doutorado na indústria. E, inclusive, nós temos o mestrado profissional aqui, que é para uma indústria, você faz as disciplinas aqui na química, por exemplo. E que é uma opção. É uma maneira de você ver também se você quer ou não a área acadêmica, né? Que você faça o teste. É que você pode fazer como iniciação, mas você sentir mesmo o que é a pesquisa no dia a dia, o mestrado te dá uma boa visão, que você vai ficar 8 horas ou mais, né? Muitas vezes mais por dia, resolvendo o problema. A grande diferença é que, tirando a área de pesquisa e desenvolvimento da indústria, a área de P&T, as outras áreas você não trabalha academicamente para solucionar um problema, vamos dizer assim. Eles são problemas que você já tem um conhecimento prévio do que pode acontecer na sua indústria, ou no seu processo, ou na sua análise, e você hoje resolve isso por etapas já bem definidas. A área de pesquisa na indústria, que é uma área que ainda não é muito forte no Brasil, já te dá a opção de você ter um problema e você poder pesquisar sobre os seus problemas. A diferença da pesquisa na indústria e da pesquisa acadêmica é que na indústria você não pode abrir o leque muito, né? Então, se você tem um problema, você tem que ir direto para esse problema e resolver. Se aparecer algo interessante no meio do caminho que te desviaria, você não pode. Você tem que esquecer essa questão legal aí, tem que ir a fundo na solução do problema, que muitas vezes está envolvido com prazo, né, com projetos grandes da indústria. Na área acadêmica você já tem uma liberdade muito maior de pesquisar o que você quiser, na verdade. Não o que você quiser, mas o que está relacionado com o seu projeto, mas você tem a possibilidade de abrir novos caminhos aí, e às vezes um projeto do mestrado começa com A e termina com X, então essa é a questão da área acadêmica. Mas o meu conselho para quem tem dúvida é testar. Então, o estágio na indústria, o estágio na iniciação científica, um mestrado. Então, é o que eu poderia fazer. No meu caso, eu não tinha dúvida da indústria. Eu sempre não me interessei pela indústria, mas me interessava muito pela docência. Então, eu fui fazer estágio em escola de ensino médio. Foi quando eu descobri que eu não podia dar aula em ensino médio. Professor, voltando um pouquinho, assim que quando a gente entra na graduação, a gente tem contato com diversas áreas da ciência e acaba tendo a oportunidade, inclusive, de não necessariamente trabalhar com alguma coisa diretamente voltada à química. Então, uhum. Com esse leque de possibilidades, o que te fez voltar para a química inorgânica? Cara, essa questão da dúvida eu nunca tive muito grande. Na verdade, no início eu fiquei com dúvida entre a química inorgânica, que eu acho pra mim muito bonita, e a físico-química, que eu também adoro, a termodinâmica, a cinética, acho que é muito gostosa de estudar. Mas a química inorgânica me chamou a atenção. No final das contas, se eu for ver realmente o que eu trabalho, não é 100% química inorgânica. Eu trabalho com materiais e, na minha análise, eu sou muito mais um espectroscopista, né? Então, eu trabalho muito mais com espectroscopia, que você poderia colocar como físico-química. Mas, de novo, se as áreas da ciência são permeáveis, né? Então, a química, a física, a biologia, tem muita coisa comum. É cada vez mais difícil você separar uma área da química e falar química inorgânica ou físico-química. Então, eu poderia falar que eu faço uma físico-química inorgânica de materiais. É, voltando nesse ponto, no doutorado, acho que juntamente com alguns programas como o Mundo de Beakman, algumas pessoas têm uma visão bem fantasiosa como funciona a vida de um pesquisador. Porque às vezes a pessoa acha que vai ter recurso limitado, vai ter tempo de trabalhar com tudo que quiser. Vai poder explodir tudo. Vai poder explodir as coisas. E muitas vezes essa pode ser um pouco infantil, mas a pessoa entra na vida acadêmica justamente pensando isso. Que tipo de conselho imediato você daria pra essa pessoa? Bem, a área acadêmica te dá a possibilidade de, às vezes, você dar uma explosãozinha. Isso, às vezes, você consegue. Meu doutorado, por exemplo, eu fiz a síntese de nanomateriais por método de combustão, também chamado método da explosão. Claro que é uma explosão controlada, né? Não explodi uma vez só, mas eu não explodi o laboratório. Então, claro, com toda a segurança, eu explodi o laboratório. Na verdade, a questão de recurso hoje é cada vez mais complicada. A gente está no período de ciência sem recurso, que também leva ao aumento da criatividade, que é gambiarra corre solta. Mas existem muitas áreas, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu trabalho com os elementos nanotelídeos, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Só tinha visto falar a priori aquela linha extra, que eu não sabia nem que servia. E essa possibilidade de você ter laboratório de pesquisa, que praticamente todos esses elementos são trabalhados com naturais, praticamente em algum lugar tem alguém trabalhando com irídio, em algum lugar você tem alguém trabalhando com pódio. Então, assim, essa possibilidade existe, isso que eu acho legal. Que, por outro lado, não é de qualquer jeito que a gente faz, né? Então a gente tem sempre as questões de segurança. E também você não atira para todos os lados, né? Você pega um projeto normalmente mais restrito e aí você vai pegando o que já foi feito. Então, se a gente lembrar desses programas, eles faziam de tudo, né? E a ideia do cientista antigo, na verdade, que entendia de tudo. Entender de tudo é importante. Agora, fazer de tudo, a gente não consegue. Se eu pegar alguns outros países, principalmente os Estados Unidos, a gente está tendo uma crescente enorme de cientistas que eram puros no início da carreira e estão conseguindo pegar as ideias deles, transformar um modelo de negócio ou alguma coisa mais aplicada. Você acha que falta um pouco disso no Brasil? Cientista pegar a criatividade dele, mas não limitar só o laboratório? A autonomia do cientista. Olha, eu não vejo nem só como do cientista. É claro que no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande de aplicar a ciência, também por conta da dificuldade de investimento da indústria, né? São tão fechadas as regras, as burocracias, que complicam, né? Às vezes a indústria que deu, que investiu dinheiro para ter um produto final, e claro, vender esse produto. E a dificuldade de você chegar na universidade. A universidade permitir que o produto que foi desenvolvido na universidade vá para a indústria, nem sempre é simples. Então, a parceria entre a indústria e a universidade é muito difícil, né? No Brasil. A gente está vendo sempre aqui. Temos barreiras agora, existem alguns grandes projetos aqui que me interessam. De algumas indústrias, de algumas empresas brasileiras de tecnologia. Porque a outra coisa que a gente fazia era pegar um projeto de algum laboratório e abrir uma spin-off, né? uma empresa que saia do laboratório e se vire por contas próprias. E a grande dificuldade é quem administrar essas pequenas empresas, quem administra ainda muitas delas, são pessoas que são ligadas à pesquisa. Então, falta a visão administrativa. E aí, por questão de custo, normalmente ninguém contrata nenhum administrador. Então, essas indústrias, essas pequenas empresas acabam fechando depois de um tempo por falta de administração. Então, essa que é a dificuldade, eu acho. A gente não, aqui na universidade, a gente não tem o viés administrativo, né? Uma indústria, uma empresa. Então, seria a hora de somar alguns projetos aí para. Ou até perfis, né? Pessoas com diferentes perfis para conseguir fazer isso. Inclusive, mês passado, parece que foi aprovado um projeto de lei que aumenta a autonomia das universidades federais quanto à parceria entre empresa e pesquisadores. Isso é recentemente. Isso. Talvez isso melhore um pouco o viés. Sim, na verdade, essa é a ideia, porque assim, hoje no Brasil, nós somos altamente dependentes das agências de fomento. Nós temos basicamente 4 agências de fomento. 4 tipos de fomento. Nós temos a nível nacional a CNPq e a CAPES. E a CAPES mais na parte de bolsa, a CNPq é mais na parte de fomento de projeto, mas com bolsa também. Mas tudo na área acadêmica. Nós temos também em nível nacional a FINEP, mas é mais para a área industrial aplicada. E estaduais nós temos as FAPs, né, as Fundações de Apoio à Pesquisa de cada estado. No estado de São Paulo é a FAPESP. Mas, veja, todas essas 4 agências, elas dependem do dinheiro público. Então, se a arrecadação diminui, claramente a divisão de verbas para cada pesquisador diminui também. Né? Então, o número de projetos aprovados diminui, a quantidade de dinheiro que chega para cada projeto também diminui. Então, a ideia de você poder associar uma indústria é muito, muito bom até para essas agências, e aí elas têm que investir menos dinheiro para assim, de crise que a gente está passando, a arrecadação diminuiu. Se você tem a possibilidade de contratar uma empresa e conseguir o fomento dessa empresa, é melhor. Então, até porque o dinheiro aí já é privado. Diminui, na verdade, o que você está fazendo é diminuir o investimento público e aumentando o privado, né, na pesquisa. Muitas pessoas veem essa interferência, por assim dizer, do capital privado como algo destrutivo da ciência, pois mataria a criatividade do cientista e a liberdade de ele fazer o que ele quisesse, por assim dizer. O que você acha disso? Eu vejo diferente, cara. É o seguinte, se você tivesse sendo contratado pela empresa, aí é diferente, porque aí você está seguindo as regras da empresa. No ponto que ela só está fomentando a pesquisa, é claro que o fomento dela vai ser para desenvolvimento de um produto dela. Né? Se você foi atrás desse dinheiro, para esse produto, é porque você tem interesse nessa pesquisa também. Então, nesse ponto, até aí não matou. Só assim, mas só posso desenvolver o produto dela? Não. A questão é que se você for desenvolver esse produto, se você desenvolve uma nova teoria, se você desenvolve outros produtos, se você desenvolve novas ideias, você fez ciência do jeito que você quer. E você pode até pegar esses projetos paralelos e tocar, desde que você entregue o produto. A questão é essa. A liberdade não é morta. A questão é que talvez o tempo que se dedique ao projeto de indústria tem que ser maior, até porque você vai ter um prazo, vai ter um foco, mas isso não mata a possibilidade de você pesquisar o que você quer ainda, né? O que é de interesse para o seu instituto, para a sua universidade. Professor, eu acho que agora a gente pode sair um pouco dessa área da empresa e especificar, focar na sua área. Durante a graduação, como foi na hora que foi escolher a iniciação científica, com tantos laboratórios para escolher, o que te fez voltar para a parte de quimioluminescência? Não é quimioluminescência, é fotoluminescência. É fotoluminescência, tá? Perdão. Eu vou te falar, pra ser bem sincero, é porque brilhava. Cara, eu sempre gostei de luz. Sempre gostei de coisa colorida. Sentia muita atenção. Não, tô sendo sincero. E aí, comecei fazendo teste na clínica. Depois que eu vi, algumas semanas para ver se o tempo gostava. E o professor estudou muito aí, então. E aí eu me interessei, eu fui atrás, aí comecei a mexer com várias coisas. Aí, claro, lá dentro comecei a me encantar pela química orgânica. Na verdade, eu sempre tive a dificuldade maior do que eu tenho, eu nunca fui muito forte com química orgânica. Mas é o único que eu tenho que fazer, porque a gente está estudando. Eu tive a estudar. E assim se deu início a uma carreira brilhante, né? Yeah. Boa piada. Eu já fiz essa, mas não com carreira, com certeza. E o senhor trabalha com uma página da tabela periódica que muitos alunos nem pensam em olhar. Nem existe, né? É, imaginário. A média nem existe. É, você pode explicar para quem ouvir a gente o que seria a página das Terras Raras? E por que o nome Terras Raras? Por que o nome? Terras Raras, ele compõe um grande livro do Santa Lívia. Os Santa Lívia ficam naquela linha inferior para a periódica por questão de estética, só porque não cabe, mas se a gente fosse fazer a tabela esticadinha, eles ficariam. Seria mais um degrauzinho da tabela, ficaria esticada. Ficaria de point street, né? Então, vocês ficam ali embaixo, assim, que na verdade, entre o Bário e o Rafa, eles não estão lindos. Bem, o nome vem pra cara, porque perto que os minérios são terrosos, né? Então, fatos, silicatos, aluminatos e complexos bem escuros, obviamente, bem coloridos, na verdade, e raro porque no início achava que tinha pouco, porque muitos deles é tão difícil de separar, se separar com outras coisas, que você não consegue, então é muito raro você, era na verdade, muito raro você ter um elemento escuro. Você tinha por 50%, 70%. Depois, metade da década de 70, por aí começou a melhorar muito. O Brasil foi o primeiro país a extrair e purificar 10 gramas de lutécio, né, nos elementos, nos anos 80, aqui na USP. E depois, quando a China entrou no jogo, aí tudo ficou barato. Então, só pra ter uma ideia, antigamente comprar 5 gramas de Europa custava $5,000 e hoje se compra 1 quilo com $700. Isso é absurdo. Agora entendo. Agora entendo um pouquinho mais na sua área. No que o senhor usa, especificamente, as Terras Raras na sua pesquisa. E também qual é o diferencial das Terras Raras em relação aos metais de transição, os alcalinos, os ferrosos? O que ele tem de especial? Ele tem de especial é o seguinte: os níveis de energia deles são os níveis de maior energia, eles estão muito internos no átomo. Distância do núcleo eles são mais externos do que alguns outros orbitais menos energéticos. São esses orbitais que dão as propriedades óticas e magnéticas para esses elementos. Como eles estão muito internos, eles sofrem pouca influência do ambiente químico. Esse ambiente químico é quase zero. Então as propriedades deles são propriedades de quase como se fossem átomos puros do gás. Então, a gente fala de questão de cor, o ambiente químico influencia pouco para as Terras Raras. Então, você tem cores de emissão puras. Quando você vai fazer um visor, por exemplo, de televisão ou de computador, você precisa de cores de emissão vermelha, verde e azul bem puras. E é claro, com a mistura dessas três cores, você consegue qualquer cor, né? Como as Terras Raras têm essas cores de emissão muito puras, então você usa eles em emissores, em lasers, em os materiais emissores de luz, os flares. E aí você consegue uma emissão muito intensa, muito pura. E a propriedade magnética também. Então, a propriedade magnética dele é bem estabelecida. Mas, por exemplo, quando você tem um ímã muito forte, você tem um ímã de neodímio. Um metal. Um metal que é raro. Então, ele que dá a propriedade desses ímãs super fortes. Quando você vai fazer uma tomografia ou uma ressonância magnética e você precisa tomar um contraste, toma que dá do ímã também, porque a propriedade magnética dele é muito forte. Então, essas propriedades características de cada ímã, eles conferem essas aplicações dos metalímpicos. Agora, nem a gente disse como tá aqui no seu perfil no site do Q. A salinha de pesquisa com materiais fotônicos e conversão de energia solar. Como em que você trabalha e qual que seria a aplicação primária dessa pesquisa? Se tiver. Então, qual que é a ideia? É o seguinte, quando a gente fala de conversão solar, a gente tem que entender que a quantidade de luz que o sol emite está em diferentes energias. Tem várias energias. Ele emite um espectro contínuo, quase contínuo. O máximo de emissão na região do visível, na região do verde. E as células solares não conseguem absorver tudo que o sol emite. Tem uma parte no visível que o sol emite. E para a célula solar, a energia é muito maior do que ela precisa, então isso acaba aquecendo muito a célula solar, faz a deficiência. E tem uma parte muito vermelha que passa direto pela célula solar porque a energia é muito baixa e ela não consegue absorver. Então, você tem que usar materiais que possa converter essas energias que não estão sendo utilizadas pela célula solar numa energia ideal para a célula solar ser mais eficiente. E a outra parte da pesquisa é que pegar materiais que armazenem a luz que o sol está emitindo durante o dia e ela seja emitida durante a noite, quando você não tem o sol, então você aumenta o período de produção de energia solar. É basicamente isso. Bom, a gente deu uma olhada nos seus papers. E na maioria esmagadora dos papers, o senhor trabalha com o Europa e com o térbio. O que, que esses dois elementos têm de destaque em relação aos outros? Por que escolher esses dois e não os demais lanterninos? Bem, o térbio, porque ele tem uma emissão no verde muito forte, muito característica. E a absorção dele é uma absorção permitida, então, e de maior eficiência. As transições dos lanterninos, as principais transições, são transições proibidas, que ocorrem com pouca eficiência. Então. E no caso do térbio, a absorção dele é permitida. Então ele absorve muita luz e converte na luz verde. E além do que, eu trabalho com materiais que nós precisamos de nível de energia ser uma posição assim, especial. E o térbio possui essa posição muito boa para os materiais. No caso do európio, eu trabalho com mais o európio 2, mais o európio de valente, que também, além de ter a absorção permitida, tem a emissão permitida. Então ele é um meio muito eficiente, e no caso dele, os orbitais que estão sendo utilizados na emissão de luz e absorção são orbitais externos, então eu consigo modificar a cor da emissão utilizando diferentes materiais feitos compostos. Esses dois ímãs são os mais eficientes para o processo de luminescência persistente que eu trabalho, que é onde armazena a energia. Então, eles têm propriedades especiais que os seus níveis excitados permitem a aplicação. E o que diferencia um elemento que permite a luminescência persistente de uma luminescência instantânea? Então, na verdade, não é o elemento que tem a questão da persistência. Uhum. A luminescência persistente é diferente da fosforescência, fosforescência é aquilo que a gente tem em especiais materiais orgânicos, que você tem uma transição proibida, e por isso que ela é longa. No caso da luminescência persistente, a luminescência é igualzinho um processo normal. A diferença é que o material possui defeitos, defeitos desse cara são bons, ele possui defeitos que armazenam ou o elétron, ou um buraco. Estando armazenados esses buracos, quando eles retornam para o meu elemento, é que eu tenho emissão de luz. Então, quanto mais eu consigo armazenar, mais eu consigo, depois, mais longa a minha duração. E para ele voltar para esse elemento, ele precisa de calor. Então, na verdade, a luminescência persistente, posso falar que ela depende de calor para acontecer. Então, depende do material ter defeitos e defeitos na energia correta. Ah, então ele tem. Dá pra fazer uma associação com o capacitor? Cara, dá. Dá sim. Dá. Né? Só que no capacitor você tem que também dar um start pra liberar essa energia, certo? Aham. Uhum. Bom, a questão é que esse start pra liberar essa energia armazenada é calor. Tanto é que se congelar o material, a energia fica armazenada. Mas é uma comparação boa, sim. O senhor disse em vários momentos em absorção proibida e permitida. Pra quem tá vindo a gente, o que separa esses dois termos? Cara, o que separa é a quântica. Na verdade, os fenômenos de interação com a luz, eles são ligados em regras de seleção. E essa série de seleção que estabelece tem a ver com a simetria dos orbitais, é algo ligado à quântica, né? Você tem uma transição que é permitida, inclusive, e quanticamente você pode fazer assim. Agora, a questão é nem tudo que é permitido não acontece. Isso que é legal, né? Coisa permitida. Coisa proibida, quer dizer, ela pode acontecer. A questão é que acontece uma probabilidade menor. Mas ela não deixa de acontecer. Entendi. Outra. Uma última pergunta sobre a sua pesquisa. Que método você trabalha exatamente? Porque fazer esses tipos de materiais com certeza não é fácil. E como você descobre ou encontra esses métodos? Você sempre usou ou você já usou algum método novo? Então, vou falar das duas coisas. Primeiro, do método de síntese deles, o método tem, acho que pela gente tranquilo, uma síntese de estado sólido que você mistura todos os sólidos, esquenta e espera os elementos se difundirem. Como é sólido, é muito longa a reação, espera somente por 5, 10 horas a 1.200, 1.500 graus Celsius. Os outros métodos que eu usei, o que acontecia? Existem alguns diferentes métodos de síntese de materiais que não eram aplicados para esse trabalhar, então eu tentava adaptar para ver se funciona. Hoje, por exemplo, a gente trabalha bastante com métodos de micro-ondas. Em vez de demorar 10 horas a 1.500 graus, eu faço no micro-ondas de cozinha, claro, com algumas adaptações, em 20 minutos. Sim, senhor... Opa, desculpa. Pode falar. Eu só queria saber se o senhor tem alguma perspectiva futura para o seu projeto ou tem alguma mudança de rota. Se o senhor já consegue prever os dados atuais que o senhor tem. Então, o meu foco não é muita mudança do método de síntese. Claro que tem diferentes métodos de síntese. Eu foco bastante. Tem que descobrir novos materiais para esse fenômeno. Para isso, antigamente era muito comum fazer tentativa. Então se estudava tudo e viu que dá. O que eu tento fazer hoje é baseado nos mecanismos que a gente desenvolveu, pelos teóricos, que a gente acha que é assim que está acontecendo. Eu proponho novos materiais com as propriedades que eu desejo e vejo se o meu mecanismo está funcionando ou não. Projeto material para ter as características energéticas do jeito que eu quero e vejo se funciona ou não. Então é mais na área agora de desenvolver esses mecanismos e testar novos materiais. E claro, materiais que já existem, a gente fica mudar assim para sempre aumentar a intensidade e a duração da emissão. Então, como ele é, o seu projeto é relacionado com a energia solar, hoje se fala muito de energia renovável, existe algum viés de perspectiva para a aplicação? Ou... Existe. Então, a aplicação tem dois problemas. Primeira, é você desenvolver um material que você consiga aplicar na célula solar sem a eficiência dela já existe, ou seja, tem que ser um material transparente, que deixa então que a luz passar do jeito que ela já passa hoje, você só vai aumentar. Então, esse desenvolvimento é um problema difícil. É isso que eu busco com as novas ciências. Partículas pequenas, para as efeitos. E a outra coisa é que a energia da célula solar então, está normalmente no limite do visível infravermelho, que a gente chama de infravermelho próximo. E materiais desse tipo são muito raros ainda. Então, é nesse ponto que eu estou focando mais. Tem uns materiais que têm uma energia muito parecida com a energia da célula solar. Bom, eu acho que só para poder finalizar, que a gente já está estourando o tempo, abusando da sua boa vontade, eu conheço bastante gente que sempre diz que é interessada por ciência, que gosta da área, acha interessante e acha que seria legal mexer com essa área. Não só química, mas ciência em geral. Mas não se aventura na área porque ou acha que não ganha pouco ou acha que é difícil demais. Você tem alguma mensagem para esse tipo de pessoa que tem interesse na área, mas não entra por esses tipos de motivos? Cara, eu vou ser muito sincero com você. Esse cara acha que tem razão. Mas... se a gente for fazer assim com o teu dinheiro, não teria ninguém com ciência. A não ser casos raros de indústrias que pagam fortunas. É difícil chegar nesse ponto. Normalmente quem faz ciência faz por gosto. Mas, claro, existem possibilidades de você ganhar bastante dinheiro com pesquisa. Mas é isso. Na indústria, consegue. Sem pesquisa de desenvolvimento, tipo Natura, Petrobras, eles são. Eles têm muito dinheiro envolvido. Mas é claro que a pesquisa nessa área é mais concorrida. Agora, quanto a ser difícil, cara, joga, tem que fazer difícil. Questão que eu, quando você faz um doutorado, faz uma graduação, você se especializa numa área. Claro, você se especializando na área, você vai ter maior domínio dessa área, mas isso em qualquer área. Você se especializando. E aí não é que se torna mais fácil, mas é que você se especializando, você consegue ter uma visão mais focada naquela área, você consegue solucionar problemas que pessoas que não têm essa informação não conseguiriam. Então não é uma questão de dificuldade, é uma questão de entender o processo. Até porque quando você se especializa na área, porque é uma área que você escolheu e que você gosta, né? Então acaba sendo. Exatamente. Acho que o maior desafio vai ser sobreviver à graduação, que a pessoa é obrigada a fazer algumas matérias que ela não tem afinidade, mas apesar da maior dificuldade e cobrança das matérias da pós-graduação, é uma área que a pessoa é interessada, então talvez seja nesse âmbito mais fácil. Um pouquinho antes de finalizar, porque a gente já tá abusando da sua boa vontade, voltando um pouco quando você disse que começou a gostar da ciência, vendo o mundo de bico, as explosões e tudo mais, parece que você tem uma história boa pra contar no seu primeiro ano de graduação, né? Então, o primeiro de graduação nós tínhamos assim, os projetos que nós apresentávamos em seminários. E projeto, descobri claro que o foco já é difícil. E aí, um colega meu do interior falou: ó, seguinte, tem um pãozinho aqui, mas ele só brilha, não faz mais nada, só solta umas luzes. Então, beleza, vou levar pra sala de aula e soltar essa sala de aula. E fala, professor, não, é só efeito visual. Então, beleza. E aí, só que o cara foi enganado. Aí, porque assim, deu um negócio do estilo lá. Tal, e sai fumaça, sai abrigo. E eu estourava, e isso foi embaixo da sala de diretoria. Então, nós evacuamos tudo pouco de sala de aula, assim. O pessoal achou que estava tudo explodindo. E aí? Então, depois disso, foi proibido de mostrar. Estão nos seminários. Então, pra quem tá ouvindo, fica a lição de hoje. Ou então dentro de algum lugar fechado. Exatamente, teste o experimento antes com as devidas intenções. Não faz nem testar. Ah, então, professor, é isso. A gente agradece muito pela atenção e por aceitar o nosso convite. É, tem sugestão para nova entrevista ou quer uma crítica? Coloque aqui nos comentários. E é isso, foi muito bom ver você. Valeu, cara. Abraço. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.